David Bowie foi uma das mais importantes figuras culturais dos últimos 50 anos, mas a moçada mais nova não sabe muito bem disso. Bem, este programa vai servir como uma homenagem para quem curte o artista e como uma apresentação para quem não o conhece, ou simplesmente como um manifesto pela necessidade de se mergulhar intensamente naquilo que você ama fazer até o último dia. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/itaucultural e facebook.com/auditorioibirapuera. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Denis. Caralho! Mandei separadamente porque, caso você queira cortar este palavrão, fique à vontade. Mas tem coisas que só um palavrão descreve, né? Eu sou o Denis, de São Paulo, sou publicitário e acabei de escutar o podcast O Último Dia. É sensacional, é indescritível, não dá pra falar, não dá pra explicar o que a gente sente quando a gente escuta um programa como esse. Eu, como eu conheci o Café Brasil recentemente, então eu tô consumindo os programas antigos diariamente. Eu fico bastante tempo no trânsito, porque eu me locomovo do Tatuapé até o centro da cidade todos os dias. Então eu tenho tempo pra consumir o Café Brasil. E é incrível, esse último dia, esse podcast Último Dia, eu acabei de escutar e é impressionante, eu fiquei deliciado de ouvir tudo isso e ficar pensando, meu, será que eu estou fazendo tudo o que eu quero sem torcer para que acabe? E eu acabei de fazer isso. Eu trabalhei 2 anos e meio numa agência de publicidade, uma gigante, que eu sempre quis trabalhar. E eu queria todos os dias que aquilo acabasse, todos os dias. Até que eu pedi demissão e eles me promoveram. E eu falei, puta que pariu. Muita gente me parabenizava pela promoção. E eu falava, meu, caraca, eu não tô feliz. Fiquei, obviamente, só pelo dinheiro, mas quem disse que o dinheiro segura alguém, né? Passaram-se aí 4 meses. 4 meses depois da promoção e eu pedi demissão de novo. E finalmente eu saí daquele lugar que me fazia infeliz totalmente. E agora eu tô me dedicando a um projeto incrível, que eu estou me deliciando, me deleitando todos os dias, trabalhando muito mais do que eu trabalhava, sem ganhar ainda, mas que eu estou fazendo com todo o amor do mundo, que são eventos culturais. Basicamente o que eu mais quero fazer na minha vida, entregar cultura, incentivar cultura para as pessoas. Incentivar que as pessoas, por exemplo, escutem mais o podcast Café Brasil, que pra mim é uma das minhas maiores fontes atualmente. Meu, esse podcast é incrível. Eu queria poder divulgar isso cada vez. Eu queria ser famoso para poder divulgar uma ferramenta como essa, que é o podcast. E conteúdos como o seu. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Falou! Caro Denis, quanta gente não deve ter passado ou estar passando por algo parecido com você, hein? Desistindo daquilo que é seguro para mergulhar de cabeça em algo que ama. É perigoso, meu, mas a sensação de conquista é inigualável, não é? Aliás, o programa de hoje conta uma história de um sujeito que fez assim, ó. Curtiu até o último dia. Eu espero que ele te inspire. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Denis receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Ih, hoje a Cissa está doente, tadinha, ela não veio. Então o Lala está sozinho. Então vamos lá, vai Lala, me ajuda aqui, vamos nós dois juntos, mas eu quero você bem longe de mim. Na hora do amor, use Prudence! Começo pelo domingo, 10 de janeiro de 2015. Há 3 dias eu tentava assistir no Now, o canal pago da NET, o filme Perdido em Marte. Eu comprava e na hora de assistir dava um erro. Tentei na sexta, tentei no sábado, sem sucesso. No domingo, por volta das 21h30, eu tentei de novo e dessa vez foi. Me arrumei na cadeira e mergulhei no filme de Ridley Scott, que é uma delícia. Lá pelas tantas, por volta de 22h30, numa cena, entram uns acordes que eu conhecia. Era Starman, com David Bowie. Foi como uma iluminação. A minha respiração acelerou, o coração bateu mais rápido, o filme quase que parou. Cara, que surpresa! Que delícia! E eu não tinha ninguém ali ao lado com quem comentar, eu não tive dúvidas. Dei uma pausa no filme, abri o Facebook e fiz um post. Estou assistindo o Perdido em Marte. Ótimo filme! E de repente entra David Bowie com Starman. Eu tive que parar o filme para vir aqui extravasar a emoção. Eu publiquei o vídeo da música. Eram 22 horas e 28 minutos do domingo. Terminei de assistir o filme e fui para a cama. E no celular eu entrei no YouTube e busquei Ziggy Stardust e depois Space Oddity. Ouvi Bowie como nunca e dormi. Acordei na manhã seguinte e a primeira coisa que eu vi no celular foi a notícia. David Bowie morreu. Then the loud sound it seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a star. Então, meu primeiro post na manhã do dia 11 foi assim. Putz, faço um post sobre a emoção de ouvir David Bowie num filme, vou pro YouTube ouvir Space Oddity e Ziggy Stardust. Durmo e acordo com a notícia de que ele morreu. Rest in peace, Mr. Camaleão. Inacreditável. Assim era David Bowie. Conhecido como Camaleão, por sempre aparecer com uma aparência diferente, David Robert Jones nasceu em 1947 em Brixton, sul de Londres, na Inglaterra. É mais uma vez, né? A Inglaterra. Começou a tocar saxofone com 13 anos de idade e foi muito influenciado por seu irmão mais velho, Terry, que o apresentou ao mundo do rock e da literatura beat. Mas Terry tinha seus demônios e foi internado num sanatório, o que assombrou David por toda a vida. Terry se suicidou em 1985. Aos 16 anos, David começou a carreira artística e, para não ser confundido com David Jones da banda The Monkees, mudou o nome para Bowie, inspirado por uma faca criada pelo pioneiro norte-americano Jim Bowie. Sem obter sucesso, David retirou-se do mundo artístico durante um período. Viveu em 1967 num monastério budista na Escócia. Montou a banda Feathers em 1969, aposteramente explodida ao assistir o filme clássico de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, compôs seu primeiro grande sucesso, Space Oddity, que viria a se tornar um clássico. Tratando da viagem espacial de um certo Major Tom, a canção foi lançada no dia 11 de julho de 1969, 5 dias antes de outro lançamento, o do foguete Saturno V, com a nave Apollo 11, que levaria pela primeira vez o homem à Lua. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Ground Control to Major Tom. Isso virou um clássico. E um texto de Nelson Motta ajuda a gente a compreender David Bowie. Chama-se Farewell Bowie, Obrigado por Tudo. David Bowie foi um homem da Renascença no século XX. Um multimídia de múltiplos talentos para música, teatro, dança, pintura e poesia. Para viver em permanente transformação. No caso, o velho clichê de que sua morte deixa uma lacuna tem que ser adaptado à multiplicidade de seus talentos. Ele deixa várias lacunas que não serão preenchidas. Ninguém em sua geração teve a sua capacidade e coragem para transformações tão radicais, de disco para disco, de show para show, construindo novos personagens, cada vez mais audaciosos e surpreendentes, começando com o extraterrestre andrógino Ziggy Stardust. Bowie foi muito além de renovar e ampliar o rock and roll. Fez discos com o soul negro-americano e com o rock industrial alemão, com o hip-hop, o jazz, a eletrônica. Explorou criticamente e criativamente o mundo da moda e das celebridades. Mostrou a arte japonesa para seus jovens fãs. Com os LPs Aladdin Sane, Diamond Dogs e Young Americans, ganhou o status de superstar do rock. com 30 anos, se mudou para Berlim para tentar se livrar do vício da heroína e fez um disco triste, sombrio, pesado e belíssimo em parceria com Brian Eno, que se chama apropriadamente LOL. E depois Heroes, no mesmo clima frio e sofrido, um de seus melhores discos. Bowie foi uma estrela com muitos brilhos diferentes. E com seu carisma e beleza, também fez sucesso no cinema, contracenando com Marlene Dietrich em Just a Gigolo, o cultuado O Homem que Caiu na Terra e o oficial inglês preso num campo de concentração japonês, que tem um estranho caso com Ryuichi Sakamoto em Merry Christmas, Mr. Lawrence. Uma das grandes obras de Bowie é a produção do histórico LP Transformer, em 1972, que consagrou Lou Reed com Take a Walk on the Wild Side, um clássico underground que atravessa gerações com seu clima pesado e transgressivo. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Cara, como é bom isso, meu. Bowie sabia ser sombrio, enérgico, transgressor, alegre. Um dos momentos mais divertidos é seu clipe com Mick Jagger, de Dancing in the Street, de 1985, regravando um clássico dançante da Motown, com os dois rebolando e fazendo caras e bocas como duas loucas. E cantando maravilhosamente bem. Dancer in the street. Ouviu, hein? In the Streets of Brazil. É nítido nesse clipe que os dois estão se deleitando. Aliás, todos os clipes das músicas usadas neste programa estão no roteiro publicado no portal Café Brasil. E agora eu vou dar uma pausa no texto do Nelson Mota, olha só. Outro momento marcante foi com Rebel Rebel, a música com a qual Bowie despediu-se do movimento glam rock, do qual ele foi o maior ícone. O glam rock surgiu nos anos 70, na Inglaterra, para variar, né? Com os músicos usando roupas extravagantes, sapatos plataforma, cabelos armados, muito brilho e uma postura andrógina. Rebel Rebel é de 1974 e a letra começa assim, ó. Você botou sua mãe numa sinuca. Ela não sabe se você é menino ou menina. Voltando a Nelson Mota, Bowie também administrou sua carreira com grande talento e competência. Em 1997, unido a um empresário do show business, colocou sua obra musical como ativos de uma companhia aberta na Bolsa de Valores de Nova York e embolsou US$55 milhões. E suas músicas passaram 10 anos rendendo dividendos aos acionistas. Há 20 anos, quando se discutia acaloradamente o fim do disco e as novas tecnologias de produção e comercialização de música, ele falou do que seria o futuro da música na era digital. vai ser como água, eletricidade, TV por assinatura. Você paga um pacote por mês e usa à vontade. Antevendo os serviços de streaming de hoje. Muitos artistas de vários estilos e gerações eram seus fãs e gravaram suas músicas, como Nirvana, Duran Duran, Smashing Pumpkins, Marilyn Manson, Arcade Fire, Oasis, Ozzy Osbourne, Morrissey, Beck, Red Hot Chili Peppers e Lady Gaga. Mas os seus favoritos entre os mais novos eram Beck e Radiohead. Até o seu final e sua morte, Bowie fez como uma obra de arte, programando tudo em todos os detalhes. Há um ano e meio, começaram os boatos de que ele estaria doente, enquanto uma espetacular exposição de sua vida e obra percorria o mundo com grande sucesso. Em segredo absoluto, ainda encontrou forças para escrever e gravar um disco de despedida, usando o jazz, o rock e a eletrônica para uma desconstrução de gêneros, esperando o seu lançamento no dia do seu aniversário para, dois dias depois, morrer em paz, cercado pela família, como no roteiro de um filme. Nunca mais haverá um artista como Bowie. Seu maior legado é a liberdade e ousadia de fazer a arte e levar beleza, emoção e reflexão a milhões de pessoas. David Bowie emplacou muitas músicas de sucesso. Como não lembrar de Changes, por exemplo? Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Time may change me, but I can't trace time. Changes. Aliás, eu não resisto. Changes é de 1971 e é um manifesto sobre sua personalidade camaleônica, as mudanças do mundo e as transformações de seu estilo musical. Muita gente tem essa música como um orientador para os momentos de dúvida. A letra diz assim, ó, mudanças. Só tem que ser um homem diferente. O tempo pode mudar, mas eu não posso reconstituir o tempo. Bowie construiu uma carreira sólida, planejada nos mínimos detalhes. Combinou transgressão com planejamento. Usou a imprevisibilidade como elemento para capturar a atenção e a admiração dos fãs. Causou impacto na música, no cinema, na ficção científica, na produção musical, na moda e no mercado. Obteve assim o status de ícone pop, que é diferente de um ídolo pop. A fama de um ídolo pop tende a ser breve, ele surge com força e desaparece. Já o ícone pop, como uma figura mítica, deixa uma marca eterna e indelével, conquistando um lugar de reconhecimento na sociedade. É por causa de seu status de ícone pop que Elvis Presley, os Beatles, Michael Jackson, John Kennedy e Marilyn Monroe continuam tendo sua imagem estampada por todos os lugares. Não existe nenhuma forma de cultura sem história. E a história da cultura pop gerou seus personagens históricos que vão durar para sempre. Ícones pop influenciam a sociedade de várias formas. Seu estilo de vestir, o cabelo, o comportamento, a fala são imitados, até mesmo inconscientemente. David Bowie sabia disso e escolheu uma forma infalível para deixar a sua marca, a música. O maestro inglês Sir Thomas Beecham disse uma vez: a grande música é aquela que penetra nossos ouvidos com facilidade e deixa nossa memória com dificuldade. A música mágica é aquela que jamais deixa nossa memória. Yeah. played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang screwed up eyes and a screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. A ascensão e queda de Ziggy Stardust e As Aranhas de Marte foi o quinto disco de David Bowie, lançado em 1972 e baseado na história fictícia de um astro de rock chamado Ziggy Stardust. É um alter ego de David Bowie, um mensageiro de extraterrestres andrógeno que fala de política, uso de drogas, orientação sexual em 1972. Foi um estouro e é considerado um dos mais importantes discos da história do rock and roll. Em 1975, Bowie emplaca Young Americans, cuja letra tem referências ao macartismo, repressão ao movimento black, Richard Nixon, que renunciara 2 dias antes da gravação, e até mesmo os Beatles, com a citação de I Heard the News Today, Old Boy. They pulled in just behind the bridge. He lays her down. He frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed the woman there. She took his ring. Took his babies. It took him minutes. Took her nowhere. Heaven knows he'd have taken in a finger. All night. She wants a young American. Bowie sempre foi generoso na busca de parceiros ao longo de toda a carreira. Ele soube, como poucos, somar talentos. Em 1977, compôs com Iggy Pop China Girl, quando ambos viviam em Berlim, e que trata de uma namorada vietnamita do Iggy Pop. Os dois viviam tão doidões que vietnamita, chinês, japonês, cara, era tudo a mesma coisa. Ainda em 1977, Bowie e Brian Eno compuseram Heroes, que se tornaria uma espécie de catalisador para a queda do Muro de Berlim, depois que ele a cantou num concerto em 6 de junho de 1987, no Parlamento Alemão. O Muro seria derrubado 2 anos depois. Em 1980, é a vez de Ashes to Ashes, que Bowie descreveu como uma espécie de epitáfio para os anos 70. Do you remember a don't say it's true. They got a message from the Action Man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. Em 1981, a banda Queen trabalhava numa canção do baterista Roger Taylor chamada Feel Like, seguindo uma linha que tratava de amores perdidos. Essa canção jamais foi lançada, mas aqui você pode ouvi-la numa gravação demo incompleta. David Bowie foi ao estúdio para fazer backing vocals para outra música do Queen e aproveitou para trabalhar com eles numa nova canção a partir de Feel Like. Escreveram a letra em um dia e partiram para a gravação. O baixista John Deacon criou uma linha de baixo que está entre os grandes momentos do rock de todos os tempos. Numa entrevista em 1984, ele acreditou a David Bowie. O engraçado é que eles pararam para comer uma pizza e John Deacon esqueceu daquela linha do baixo. Neste momento raro de um registro da gravação, o guitarrista Brian May lembra Deacon como é que era. Bem, o resultado foi um dos grandes sucessos daquele ano e da carreira de Bowie e de Freddie Mercury. Under Pressure. Sensacional. Você conhecia essa história, hein? Não é? Pois é. Ande com o Café Brasil, que você fica sabendo. Se a letra original da canção tratava de amores perdidos, agora passou a ser um grito apocalíptico sobre medo e empatia. Há um vídeo no YouTube em que a turma conta como foi a gravação. Eu vou colocar o link no roteiro deste programa, viu? É, mas tem mais. Quer ver? Olá lá. Faz uma mágica aí. It's a terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Tomorrow gets me higher. Tô dando uma pausa para você recuperar o fôlego. Tá recuperado, é? Tá recuperado, hein? Vamos continuar então a viagem com o Homem das Estrelas. Em 1983, estoura Modern Love, que tem uma letra ambígua na qual muita gente vê menções à bissexualidade de Bowie. Ainda em 1983, outro mega sucesso, Let's Dance, um híbrido, usando uma guitarra de blues rock combinada com o formato dance music, misturado com funk e soul. Cara, se eu tiver que escolher um hino para os anos 80, eu acho que será esse. Chegamos em 1985, é a vez de This Is Not America, parceria de Bowie com o Pat Metheny Group, e que está na trilha do filme A Traição do Falcão. Para mim, a música mais significativa de David Bowie está num filme e passou a marcar a minha vida por causa de meus dois filhos. Em 1986, Jim Henson, o gênio por trás dos Muppets, juntou-se a George Lucas, o gênio por trás de Guerra nas Estrelas, e ao gênio da ilustração inglês Brian Froud, para criar um filme de fantasia chamado Labirinto. O filme trata da história de uma garota de 15 anos, Sarah, interpretada pela maravilhosa Jennifer Connelly, que mergulha num mundo de fantasia à procura de seu irmão, que foi raptado por Jareth, o rei dos duendes. Jareth é interpretado por David Bowie, e o filme, que está repleto de bonecos criados por Jim Henson, é fantástico. Mas foi, curiosamente, um desapontamento comercial, que quase arruinou a carreira do criador dos Muppets. No meio do filme, a cena de um baile tem a música que fascinava a mim e a meus filhos muito pequenos. Perdi a conta de quantas vezes assisti a essa cena. A canção é As the World Falls Down, composta e interpretada por David Bowie, e que até hoje me emociona. As it just said, love. open your eyes, it kind of held you. Open and close within your eyes, I'll place the sky within your eyes. There's such a cruel heart, beating so fast in search of new dreams. A love that collapses within your heart, I'll place the moon. No sense for you. Everything is gone. It's gone. Wasn't too much fun. Oh. But I'll be there for you. As the world falls down. Muito bem. Ao analisar hoje a carreira de quase meio século de David Bowie, é possível perceber que ele jamais perdeu o controle sobre sua vida, sobre sua obra. Mesmo nos momentos de loucura total, extraiu um significado, uma marca, criando modas, trejeitos e mudando comportamentos, como um camaleão que se adapta ao contexto. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. O álbum Black Star, lançado oficialmente 2 dias antes de sua morte, e especialmente o vídeo que ele produziu para a música Lazarus, são certamente uma despedida. A letra de Lazarus, que você ouve aqui ao fundo, diz assim: olha aqui para cima, estou no céu. Tenho cicatrizes que não podem ser vistas. Tenho tragédias que não me podem ser tiradas. Todos sabem quem eu sou. Olha, olha aqui para cima, cara, eu estou em perigo. Não tenho nada a perder. Estou tão alto que meu cérebro gira. Eu deixei o telefone cair lá para baixo. Não é assim que eu sou? Quando cheguei a Nova York, eu vivia como um rei, mas gastei todo o meu dinheiro e eu estava à sua procura. Desta maneira, ou de maneira nenhuma, você sabe, eu serei livre. Como aquele pássaro azul. Não é assim que eu sou? Ah, eu serei livre como aquele pássaro azul. Serei livre. Não é assim que eu sou? David Bowie estudou arte, música, desenho e composição tipográfica, teatro, mímica e arte circense. Fez música, circo, teatro, poesia, pintura e cinema. Era um artista pós-moderno global. Em 2004, sofreu um ataque do coração no palco, na Alemanha. Ele se recuperou, mas se afastou dos holofotes por quase 10 anos, só retornando com seu álbum The Next Day em 2013, que parece parte de uma decisão estratégica num processo de despedida. Bowie morreu como viveu, no controle. E tanto manteve o controle que conseguiu lançar seu último álbum, Black Star, no dia do seu aniversário e morrer em paz 2 dias depois. Sua morte mobilizou o planeta no início de 2016, com multidões se reunindo para lhe prestar homenagens pelas ruas. Com sua morte, David Bowie deixa mais uma vez claro que tudo é condicional e transitório, que tudo um dia termina, mas que mesmo assim vale a pena continuar lutando por aquilo em que acreditamos. No filme O Grande Truque, de Christopher Nolan, David Bowie contracena com Christian Bale e Hugh Jackman, no papel do físico e pioneiro de engenharia elétrica Nikola Tesla. E talvez esse tenha sido o mais perfeito papel em sua carreira de ator. Tesla foi um gênio científico, um inovador tecnológico, que não via limites entre os reinos da ciência e da mágica. Como Tesla, Bowie era um técnico e um mágico, capaz de nos encantar, emocionar e provocar, com isso se transformando numa das mais importantes figuras culturais dos últimos 50 anos. David Bowie conectou nossas almas às estrelas como poucos conseguiram. A maior ameaça à nossa criatividade é que, assim que você consegue sucesso em algo, as pessoas praticamente exigem que você continue fazendo a mesma coisa e ganhe um monte de dinheiro com isso. Tá cheio de artistas assim por aí, alguns até se transformando em ídolos pop. Bowie quebrou essa regra, reinventando-se a cada momento sem jamais entrar na moda. Ele fez a moda e assim se tornou um ícone pop. Bowie lançou 28 álbuns de estúdio, 9 álbuns ao vivo, 9 compilações, 6 extended plays, 121 singles e 3 trilhas sonoras. Também lançou 14 videoálbuns e talvez uns 60 vídeos musicais. Certamente deixei de fora algumas músicas que você ama, mas sabe como é, né? Chegou uma hora em que tive que dar um corte ou não conseguiria gravar o programa. David Bowie não cabe num podcast. Bem, eu não queria terminar esse programa com um fim assim, mas eu queria um recomeço. A morte de David Bowie marca o fim de um ciclo e o começo de outro, então eu escolhi Absolute Beginners, de 1986, a canção que nos traz a mensagem da busca incessante pelo novo e que diz na letra: se nossa canção de amor pudesse voar acima das montanhas, velejar sob as inquietações, apenas como nos filmes, não haveria nenhuma razão para sentir todos os tempos difíceis, para impor as linhas duras. E isso é absolutamente verdadeiro. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, can go to hell. I absolutely love you. But now it's all the same. O que David Bowie disse para cada um de nós foi que não olhássemos para ele e para o que ele estava tentando fazer, mas olhássemos para nós mesmos e fizéssemos o que nós queríamos fazer, que parecêssemos como quiséssemos parecer, que fôssemos o que quiséssemos ser. E acredite, essa liberdade individual ainda é subversiva em muitas partes do mundo. David Bowie nos ensinou que está tudo bem se não formos iguais a todo mundo. Está tudo bem se eu for diferente. Muito obrigado, Major Tom. as long as you're still smiling. There's nothing more I need. Pois então, naquela manhã de 11 de janeiro de 2016, eu li o tweet que dizia assim: David Bowie morreu em paz hoje, rodeado por sua família, depois de uma corajosa luta de 18 meses contra o câncer. Mas não, não, David Bowie não morreu. Apenas retornou para o seu lugar de origem, as estrelas. E vamos indo então com o inspirado Lala Moreira na técnica, a ausente Cissa Camargo na produção e eu, o agradecido Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Dennis, Mick Jagger, Queen, Lou Reed, Pat Metheny Group, Scott Bradley do Postmodern Jukebox com seu piano, um monte de fãs e ele, o homem das estrelas, David Bowie. O Café Brasil chegou até você porque a Pellegrino investiu nele e hoje, após 3 anos, a Pellegrino também encerra um ciclo conosco. Agradeço a eles pela confiança, o investimento e o apoio nestes 3 anos. Sua contribuição ajudou imensamente a que chegássemos até aqui. Obrigado aos amigos da Pellegrino. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se você está fora do país, já sabe, é 5511 967 89 8114. E também estamos no Viber com o grupo Podcast Café Brasil. Se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, vem cá, cara, faça parte da Confraria Café Brasil. Acesse o podcastcafebrasil.com.br e clique no Contribua. Para terminar, não tinha outro jeito, né? David Bowie. Though I'm past 100,000 miles, I'm feeling very still. And I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.